Salvador, bom dia, TAN 3198, passou sem buraco, baixou o travão. TAN 3198, livre pouso na 1050 graus, 109. Livre pouso 10, TAN 3198. É, 1015, né? Só confirmando? Confirme. Ajuste no 0 no 5? 1-0 no 5. Sai agora, por gentileza, no 6-2. Salvador, voo 1648 para o táxi com 57 a bordo, 2 horas de autonomia, alternando o Salvador. Excelente, atrasado o táxi do ponto de espera da pista 10, veio a parte 1 de alfa, no ponto de espera da torre 18 da sua 95, o ajuste 10 no 5. E parte 1 de alfa para 1898. Gol 1621, podendo que o pessoal reporta pro táxi. Confirma? Ok, agora a cópia, vamos ficar no Oscar. Tá 3198 no som, 38 direita, 121 decimal 9. Direita 219, vó. Oi, Salvador, muito... Bom dia, eu vou 1648, próximo ponto para dar 0 pronto. 1648, autorizado alinhar e manter pista 10. Manter pista 10, 1648. O 1648 autorizado, decolar pistão 10, vento 180 graus, 089. Decolagem 10648, porra. 1908, alfa e a porta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá certo, 198. Autorizado Petrolina, nível de voo 1-0-0, da cola da 1-7, curva esquerda após a decolagem, com perfil Momo, Cogba após direto, acendo o transponder 5460 e o controle 129.45. Ok, coordenação 14, ok? O Golf Kilo Oscar, confirma por gentileza o problema. Ok, transfere agora também no noite decimal 95 Golf Lock. Eu coordeno a decolagem a partir da 3514. Ok, Golf Lock. Da Juliette, da 3198. Isso, 3198. A Juliette está na medida do possível, Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, da 3198. Gente, agora agora, buraco do uísque. Lógico, me escuta? Coordenação com controle, está autorizado decolagem da 35, chame para o táxi. 187, POB, que alternamos Galeão. Ok, gente, voo 6200, táxi e Apache em de Alfa, no ponto de espera Torre 118.95, ajuste na 015, voo. Braço Luiz, confirmando o local de sobrevoo ETGL em Veracruz, confirma. Ok, só um minuto, por favor. Salvador, Salvador, no meu pé, da cola da 17, curva esquerda, corredor forte, acendo o transponder 0133 e o controle 129.45. Correto, o Bravo e o Luiz, confirmando dois a bordo. Ok, se alimentar com decolagem com a torre agora, 18 decimal 95, bom voo. Vai chamar o táxi, Bravo, com o uísque. 1-2-1, boa tarde, ponto de espera. Bom, 6-2-1, da Globo, ponto de espera, boa tarde. Bom, 6-2-1, tem condições de alinhar e decolar de imediato? Positivo. Autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0180 graus, 0199. Entre 6-2-1, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1561, relés, por embaixo para lá. 1561, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 014. 114, aguarda autorização, gol 1561. Lanche autorizado, ingresso, reporte anel pronto, cabeceira 35. Vai livrar 600 euros, não. Pouso 561, no livre pouso na 10, vento 160 graus, 08 nós. Livre pouso na 10, vamos ver. Voo 162, decolado aos 47, controle 129.45. Aeronave 45, obrigado, bom trabalho. Luiz, autorizado táxi, reporte na Oscar, ajuste na 014. Lógico, uma devolução. Capatão Golf, lógico, autorizado decolar, pista 35, vento 170 graus, 10 nós. Voo 1561, direita, 121.9. 219, 1561. 561, livrou. Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02, estou no final. Golf Lógico, decolada às 49, controle 129.45. 2945, Golf Lógico. Torre Salvador 35403, localizador Campa Vista. Tripe 5 403, continua aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado, travado, ajuste na 014. Reporte no externo, 3. Controle, o Golf Kilo. Passou externo, 35403. 35403, cheque trem, livre pouso na 10, vento 160 graus, 089. Chat checado, 3. Autorizado ingresso, reporte anel, pronto, bravo, Kiluíski. Paulo Salvador, bom dia. Gol no 094, sente da Kilo 370 Fortaleza. Gol no 094, exato Fortaleza, no 370, pêndulo 19. Decolada 10, curva esquerda, Momo Froti, controle 12945, transponder 5515. Certo, autorizado 370 Fortaleza, é o pêndulo 19, decolada 10, curva à esquerda. Perfil Momo Frutti, 12945, 5515, 1094. Está correto, chama o pushback de estacionamento. 094. Tango Bravo Kiluíski, atente a esteira de turbulência da Terra da Drift, que acabou de pousar na 10, autorizado a decolar, pista 17, vento 150 graus, 109. Drift 5403, no solo 55, direita 12019. Direita 2209, 5403. Alfa Kilo, faixa 3, 5403. Alfa Kilo, 403. Traffic Luiz, que decolada 56, aguarde para transferência. Confirme. Afirmo, Traffic Luiz. Tango Bravo que Luiz, que sente, chama o controle 129 decimal 45. Salvador, muito bom dia. Azul 4207. Azul 4207, cheque trem, livre pouso na 10, vento 180 graus 089, ajuste 1014. 1014, trem baixo retravado, azul 4207. Salvador, trip 5595. 5595, seguro autorizado no 200, Golf 677. Cola da 10, curva direita na Coral, hoje na Dael, Leda e Léo. Controle 1919, decimal, hoje 1245, 5597. Tem o código transponder? 5597. 7-3-A-2-0-0, Golf 677, decola 10, curva direita, saída Coral, da Elpa, 3945, controle, 55 no 7, transponde, trip 5595. Confirmando, oferece a El, Leda, Apo Direto e controle 12945. Da El, Leda, direto 2945, trip 5595. Correto, chama a pushback também. Chama o 5595. Azul 4207, no sala 04, direita 121, decimal 9. 9, obrigado. Salvador, Azul 4147. Azul 4207, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4207. 094, pushback, acionamento, portão 4. Portão 094, após a Embraer da Azul, autorizado, chama táxi. Após a aeronave da Azul, está autorizado, pushback, acionamento, chama para o táxi. 094. bom dia, com a intenção? Então, autorizado o voo local a 500 pés, decolada 197 direto com proa norte. Toque limite do Cerro Índia é com Índia, coordenando com controle. 129.45, ultrasponder 0170. Passar travado e estabilizado, uma milha do stern. 1791, no livre pouso na 10, vento 170 graus, 109, ajuste na 014. L14, livre pouso na 10, com 7 marcando. Favor, meu tio Arafatanco, autorizado 1.000 pés. Confirma o POB? 013, então, acionamento táxi com a torre 1.1895. Fogono 094 para o táxi, alterna, Recife, 3 horas e 30, POB 186. Só confirma a autonomia, 3 horas e 30? Afirmo. Lugar na 4 direita via Índia, foco de alterna 011895, altímetro 1094. Gente, via Índia 1895, 1014, gol 1094, bom dia. Mantém holding point 1A10. Mantém holding point 1A10, vou 1094. 60 via Golf 677. The takeoff 910. Right turn. Departure Coral. Departure control 129.45. Squawk 5507. Walk 5507, confirmed. Take off on 10, right turn, coral. Ali mantém no zero, gol no 0, 94. Correct, clear call. Start up your engine, come out for text. Falou a trip 5595, pátio 3 para o puxo acionamento. 5595, pátio 3, autorizado, chama táxi. Chama táxi, 5595. Tomara, bom dia. Oi, bom dia, 6200 da hoje. Puxando a 6200, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Ajuste na 014. Aguarde. Bom dia, vou. 1791, livrou na 6 coisas. 1791, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06. Luna, correção Oceané 6200, autorizado pouso, pistão na 0-20, 200 graus, 09 nós. Tem livre pouso na 200. Lu 1094, decolada 20, controle 129 decimal 45. 2945, boa tarde, igual 9094. Taxi trip 5595, POB 58, 3 horas de autonomia, alternando Vitória. Trip 5595, autorizado táxi 43, parte 1 no Índia, quando espera no 01895, altimetria 014. Trip táxi, ponto 14, 5295, 5595. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04. Brasília Forest 704, clear taxi until hotel. They are contact 118-95, altimeter 31014. Trip 5595, autorizado alinhar, decolar pistão na 0-21-80 graus, 099. Autorizado alinhar, trip 2945, aciona 5530. Posição 38955, autorizado Guarulhos, nível 3, 400 viés Zulu, 16. Decolo na 10 com curva direita da Euleda Bridge, 1204-55530. É 12945. Opa, retificando, 12945, então, controle. Correto, chão, pushback, acionamento. 18950. Tem condição de decolagem da presente direto para nós? Autorizada a decolagem, tinha já o patão da presente direto para nós, vento no 90 graus, 99. Palmeiras Charlie Alfa Tango, decolar 223, chama o controle 129-45. 129-45, grato. Poderia confirmar o QNH, cara? Mas visto na 014. Na 014, grato. Trip 5595, decolar 224, controle 129-545. Brazilian FS2 708. Approved cross runway 10. Report on Delta. Brazilian FS2 004. Are you able to airborne until the hotel taxiway? Roger. Report on taxiway Delta. Brazilian FS2 704, continue attack via Alpha Juliet, April 1, India, until holding point 10. Alpha Juliet, holding point, runway 10, Brazilian FS2 704. Informação Filo, bom dia. O Filo Draft chamou? 3191, senhorita, está com a informação Filo. 3191, autorizado Galeão, 340, Pesolou 10. Decolada 10, curva à direita, da El Leda Bridge. 12945, transponde 5532. 340 para o Galeão via Apesuru 10, decola da pista 10 com curva direita no sentido da El, transição Leda. Controle 12945, controle, correção, transponde 5532, Deltan 3191. Tá correto, 3191, no chão, puxa só. Maná. Rio de Janeiro, pisar 340, Pesolou 10, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge. Controle 12945, transponder 5522. Brazilian FS2 704, clear to line up and take off runway 10, wind 170 degrees, 07 knots. Voltando 3191, está pronto para acionamento na posição e posterior pushback. Está livre, chama push. Chamará, 3191 livre. Salvador, o TAS 895, pushback acionamento no 3. Autorizado, 3895, chama táxi. Autorizado. Tem chegamento uma centena 89, já posso baixar de travado. Bota lá, Bora Dollar, confirme the pastor of Brazil Airport, to let it go for. Brazil Airport 2704, Ibonet 31, contact Salvador Control 129 and small 45, good flight. Salvador Control, 129 and small 45, good afternoon. Passando externo, baixado, travado, B2. Outro já, bichané, 6255. Para pushback, já acionado, tá? 3191. Autorizado, 3191, chama táxi. Autorizado, tá? 3191, chama para táxi. Salvador, bom dia, Golo 162, 3 metros para o externo com capa vista. Bom dia, Golo 162, aposto para o externo baixar de trabalho. 162. Salvador, Golo 1556, boa tarde, autorização Galeão. 1556, autorizado Galeão, 360, Perdulu 10, decolada 10, curva direita da El Leda Bridge 12945, transponder 5533. Galeão 360, Perdulu 10, autorizado, decolada 10, curva direita, saída da El Leda Post Bridge, controle de saída 12945 e 530, transponder o 1556. 1556, tá correto, chama pushback acionamento. Não espero baixar travado, vou com o 1962. 195, ajuste no 04. 20.014 via Índia, 10295 ano pronto, até mais. Confirma muito mais transição. Poxa, 625, equilibrado. 255, Alfa Juliette 08. Alfa Juliette 08.